Quem tá feliz, joga a mão e dá um grito, Recife! Se liga no swing, vai! Será que adiantou o nosso fim? Se pros amigos você perguntar por mim, tá olhando meu Instagram só pra saber se eu tô com alguém pela manhã. Sou diferente de você, não corrompo meu caráter por um instante de prazer. Ainda não superei você, e não vai ser com qualquer uma que eu vou me satisfazer. Nem bebendo um bar inteiro deu pra te esquecer. Então me deixa pra lá, antes que eu vá no teu portão te implorando pra voltar. Não liga pro meu celular, porque assim bate saudade e eu começo a apanhar. E se não olha lá da meu, que eu fico triste me lembrando tudo que a gente viveu. Fingi que você morreu pra mim, senão eu morro procurando o motivo do nosso fim. Minha mão no céu, Recife, vai! Atitude 67 na área, Recife! Bora, Bruno! Hey! Será que adiantou o nosso fim? Se pros amigos você perguntar por mim, tá olhando o meu Instagram só pra saber se eu tô com alguém pela manhã. Sou diferente de você, eu não corrompo meu caráter por um instante de prazer. Eu não! Ainda não superei você. Não vai ser por qualquer uma que eu vou me satisfazer. E nem bebendo um bar inteiro deu pra te esquecer. Simbora, vai! Então me deixa pra lá, antes que eu vá no teu portão te implorando pra voltar. Volta, não liga no meu celular, porque assim bate a saudade e eu começo a apanhar. Vê se não olha nada meu, eu fico triste me lembrando tudo que a gente viveu. Fingi que você morreu pra mim, então eu morro procurando o motivo do nosso fim. Então me deixa pra lá, antes que eu vá no teu portão te implorando pra voltar. Não liga pro meu celular, porque assim bate a saudade e eu começo a apanhar. Vê se não olha nada meu, que eu fico triste me lembrando tudo que a gente viveu. Fingi que você morreu pra mim, senão eu morro procurando o motivo do nosso fim. Meu amor no céu, Recife, astral, vai! Eu acho que todo mundo que sente a saudade vai cantar essa canção. Deixa pra lá. Atitude 67 de Ucinho. Então lá. Muito barulho, Recife! Monstro. Alegria! Gilcinho!